existe mais você e eu. Os planos, desejos, os sonhos, ah, eu troquei por um momento em vão. Te fiz chorar, eu fui vilão. Os dias passam e eu esqueço a vida com você. Cada momento longe pode crer e fez aprender a tomar de um jeito certo a minha decisão. Sempre o coração, por impulso não. Em frente ao espelho ensaio o que eu vou te dizer. Olhando as flores e o perfume que me lembra você. Eu conto os dias pra poder te ver e dizer. Está certo quem diz que dar tempo ao tempo é o melhor pra tentar ser feliz. E é meu último lance, minha última chance. Eu entendo seu lado, vacilei, isso é fato. Me arrependo e te mostro, em nós juntos aposto. Aprendi a lição, nunca mais vou arriscar perder seu coração, não dá. Dias passam, não esqueço a vida com você. Cada momento onde pode crer me fez aprender a tomar de um jeito certo a minha decisão. Sempre o coração, por impulso não. Em frente ao espelho ensaio o que eu vou te dizer. Olhando as flores e o perfume que me lembra você. Eu conto os dias pra poder te ver e dizer. Espero a minha vez, mas nada muda o que um dia foi especial. E sei, ainda vivo.